Rádio Continental AM. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado a todos que ficaram comigo até agora. Deus permitindo, de hoje a 15 estaremos de volta com muita alegria para apresentar mais um Repórter Cidadão. Fiquem com Deus, fiquem na paz, se cuidem e até mais. Tchau! Rádio Continental AM. Continental! ZYH 468. Rádio Continental, 1330 kHz, AM. Uma emissora a serviço do povo. Direção-geral, Dr. Plínio Carneiro. Começa agora o programa Jornal da Região. Boa tarde, são 4 horas e mais 6 minutos, 4 e 6. Bem, a partir de agora, o nosso jornalismo terceirizado através desta emissora. Nós somos a Continental AM de Serrinha, na Bahia, região Cisaleira. E a frequência é 1330. Que bom que você está aí nesta sintonia e a você através do aplicativo via internet acompanhando a nossa programação. De segunda a sexta, das 4 às 5, neste horário, das 16 às 17 horas. Sextou, gente? Hoje é sexta-feira? É brincadeira. Sexta-feira, 8 de abril de 2022. Pois é, rapaz. O Adriano sempre às sextas, que me bato com ele aqui, a gente sempre lembra. Rapaz, sextou, sexta-feira já. 8 dias que estava aqui, de novo. 4 horas e 7 minutos. Se sextou, então é o que? Início de final de semana. É isso aí. Maravilha! Arriba! Sextou, sextou, sextou, sextou, Beto Barbosa. Dó, ré, mi, fá, sol, eu tentei parar, mas não deu. Dó, ré, mi, fá, sol, eu tentei parar, mas não deu. Dó, ré, mi, fá, sol, eu tentei parar, mas não deu. Dó, ré, mi, fá, sol, eu tentei parar, mas não deu. Agora! Amor, amor, eu quero ser bem cristalino pra você. O vento entoa do meu pensamento, eu ardente sol, quente bronzeia demais. Amor, amor, eu quero ser sexta-feira, gente. Bem cristalino pra você. O vento em dobra do meu pensamento, é o ardente sol que te bronzeia demais. Mande a sua, mande a sua. É um sonho lindo que acontece sereno. Desce a ladeira, noite adentro, não há nada mal. 4 e 8 agora. Parou, parou, parou, parou. Adorador. Ah, que mais, é, velho? Oh, é, rapaz? É um sonho lindo que... Pode dançar aí, hein, sexta-feira. Esse é o Beto Barbosa, hein? Tá curado do câncer. Próstata e bexiga. 10% foi dado a ele, chance de sobreviver. E ele está aí, né? 2 anos já está curado, segundo ele. Tentei parar, mas não deu. 4 e 9 agora, alô você tá onde? Vem pra cá você também. Rádio Continental AM. Pronto, cadê todo mundo? Olha o WhatsApp 9231, não, 9196-3622, é o da emissora. O 9231-3552. Tudo que meus olhos viram tá marcado no meu coração. Eu vi minha gente acordando pro direito de sonhar. Vi minha Bahia vencer o atraso, eu vi mudar. Eu vi a água correndo, eu vi a estrada chegar. Vi tanta gente aprendendo a viver e trabalhar. Nos momentos difíceis eu vi a Bahia de pé. Acredito nessa terra, no baiano eu boto fé. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. A Bahia segue em frente, com um governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Frequência. Frequência. Ligada com o sucesso. 1330. Hora certa. Agora são exatamente 9 horas e 13 minutos na cidade de Serrinha. Comunicando, Fernando Lima. Um abraço a todos, obrigado. Um dia todo especial, um dia na verdade mais que especial, onde os cristãos comemoram a sexta-feira da Paixão. Hoje não teve Jornal Serrinha hoje. Se Deus der, ficou até poucos instantes. Hoje nós vamos dar trazer uma programação mais leve dentro do nosso rádio, com músicas da MPB do nosso Brasil. Certo? E evidentemente iniciando com esta bela página musical. Você pode mandar seu áudio para a gente também, pode mandar sua mensagem para o 9196-3622. A direção geral é do conselheiro Dr. Plínio Carneiro da Silva. A gerência, Jaqueline Souza. Direção financeira, Josiane Sena e Manuelito Carneiro da Silva. Hoje, minha gente querida, 15 de abril, ano 2022. Programação leve, tranquila, uma programação com a cara do dia. Aqui na nossa 1330, a rádio, como diria Reni Maia, que você escolheu. E repito, a sua participação normal aqui dentro do nosso programa 99196 3622. Valendo, valendo, valendo para Dona Antônia, lá em Vila de Fátima. Ela que gosta das músicas de Roberto Carlos. Está ao lado da sua filha e neta, né? Neta e filha. Gabriela, do Caldo de Cana. Ouvindo a gente na vila mais famosa do que a Vila de Chaves. Vila de Fátima. 9:16. Roberto Carlos, canta pra gente. Canta, rei.